hoje estás. Há um lugar onde essa angústia se desfaz, e o veneno e a solidão mudam de cor. Caindo amor, vai, recupera a paz perdida e as ilusões. Não espera vir a vida às tuas mãos. Faz em fera a flor ferida e vai lutar pro amor voltar. Vai, faz de um corpo de mulher estrada e sol, te faz amante. Faz teu peito errante acreditar que amanheceu. Vai, corpo inteiro mergulhar no teu amor. E esse momento vai ser teu momento. O mundo inteiro vai ser teu, teu, teu, teu. Vai. Abandona a morte em vida em que hoje estás. Há um lugar onde essa angústia se desfaz, e o veneno e a solidão mudam de cor. Ainda